Torre Salvador, bom dia, TAM 32, corrigindo, TAM 3520, ponto 0 da 10, pronto. 3520, bom dia, linda, cola pista 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. Em livre a linha de decolada 10, TAM 3520. TAM 3520, decolou 50, controle 119.8. 119.8, bom dia, 3520. Salvador, bom dia, Altan 3601, no ponto de espera da 10, pronto para decolar. Altan 3601, bom dia, linda, cola pista 10. O vento é de 100 graus com 629. Ali decola pista 10, Altan 3601. Salvador, bom dia, Oxalé 6251. Salvador, bom dia, Oxalé 6251. 6251, bom dia, pronto, cópia? Afirmativo. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível. Você vai decolar da 10, cumpre o perfil da saída da Elleda Bridge, onde intercepta Pesolu 16, Bravo até Zulu 13. Aciona 5456 no transponder, 119.8 através do controle. 360 Guarulhos, da Elleda Bridge, decolando da 10, Apre Zulu 16, CHZ 13, 5456 no transponder, 119.8 ao controle. Protegimento correto, me chama quando totalmente pronto para o push. Chamarei, obrigado. informador ao... Oceania 6251, para pushback acionamento no 2110. Autorizado, posicionamento de Matacos, 6251. Autorizado, chamada 6251. Paulo, Oceania 6251, para o táxi, com 138 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia, Fernando Galeão. Contorno ao pátio Índia Alf, me chama pronto no ponto de espera, Oceania 6251. Pátio Índia Alf, me chama pronto no ponto de espera, ponto de espera da pistola 0, pronto, oceanário 62, segura. A linda cola pista 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia 9. Salvador, aqui é o Alfa, vindo para Papá. Confirme, por gentileza. É, Alfa, vindo Papá. Prossiga. Solicito autorização para remover o nave do Piquet 7 para o Piquet número 10. Confirme a posição que você se encontra. Número 7, para o Piquet número 10. Paciente, está autorizado, reporte ao TAR. 6251 no controle 119.8.